Autoritatea Lineară de Colare SNM 142. A Patangua que os humanos me identifiquem. Tá 70 milhas leste de Salvador, mantém-se em condições usuais. Reporta no ideal de descida em Salvador, 1010 no ajuste. Sané 6142, decolada 59, sendo controle 1999-35. 119-35-6142. Salvador, SNM 6142. 0, sai da PUCA. Subindo para 350, sai da PUCA, SNM 6142. Salvador, muito boa tarde, Gol 1648. Gol 1648, prossiga aproximação, cheque treino de pouso baixado e travado. Está baixado e travado, Gol 1648. Gol 1648, autorizado, pouso, pista 10, vento 110 graus, 20 nós, ajuste altímetro 1010. Pro com 29, Gol 1648, livre pouso na 110. Boa tarde, Gol 807. Gol 807, boa tarde. Assistindo a identificação autorizada a Bonf, descida para 4 mil pés com 1010 no ajuste. Para 4 mil com 1010. Esse 4 mil libera as restrições da carta ou já se via? Tá livre. Tá bom, obrigado. Salve Salvador, muito boa tarde. Autorização para Campinas 360 com Romeu. Sim, para o solo. Salve Salvador, muito boa tarde. O azul 4131. Autorização Campinas 360 com Romeu. Pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Azul 4131 Campinas, autorizado nível 360, rota Zulu no meia. Decolagem dando zero, primeira curva direita, prefira saída da El, Leda após Leda, voa Bridge, onde intercepta a rota Zulu no meia. 5503 no transponde e o controle em 1 no 9.35, azul 4131. Autorizado 360 para Campinas, via Zulu no meia. decolagem da 10, curva à direita, saída da El até Leda, Leda, voa direto Bridge, transponente 5503, controle 1935, azul 4131. Em Bridge, intercepta para o Zulu no meia. Em Bridge, intercepta, azul 4131. Estimativa, reposta quando o operacionamento Ibush. Sena 6213, chama Recife no 25.1. 125.1, Sena 6143. Confirmar a formação foi pro 6213? Afirmativo, 6213. 6213, 125.1. Sena 6142? 6142, prossiga? Tá, escuta do controle ainda. Ok, vai mantendo o controle. Tipo 5491, aciona a identificação autorizada do Amanda, decidão 060. 060, decida Amanda, chegada Amanda, tipo 5491. Controle, pode coordenar a planta do Romeu Fox 018 pro 6142? Aguarde. Controle, Salvador, estaria 6326, informação Romeu. Oxiné 6326, aciona a identificação autorizada a Mari, decidão 050. Mari, 050, Oxiné 6326. Zulu November. É condições, voa direto o farol de Itapuã, reportando no ideal de descida. Oxiné 6142 está autorizado, Romeu Fox 018. Direto Romeu Fox 018, Oxiné 6142. 6142 chama Recife no 26.85. 126.85, Oxiné 6142. Quer que o vento prossiga? Sou Salvador, o Gol no 648 está aguardando o balizador aqui no 04. Afirmativo, irei entrar em contato com a Infero. Faz reportar no ideal de descida, com o vento. Controle, o Oxalé 6326, vai passar a Mari acima do 140, positivo. Sim. Fala Salvador, boa tarde, Trip 5201. Trip 5201, Montes Claros, é a saída 200 ao nível. 5201 da Trip, aguarde para cópia. Aguardando para cópia, a saída prevista, senhor. Por gentileza. Solo, confirma a posição do 648, seria a 3 ou a 4? É a 04. Afirmativo, agora ligou aqui a sinalização. Obrigado, 648. Nada. Trip 5201, pronto para cópia, Montes Claros? Pronto, cópia. 5201 da Trip, Salvador, Montes Claros, 200 é o nível autorizado, decolagem da 10, refira a saída Arbor Elefa, após Elefa, direto Montes Claros. 5516 no transponder, 10935 é o controle, o Trip 5201. Só corrigindo, é Arbor, Elefa, Elefa, Vitória da Conquista, após direto, posição Retol, Romeu Eco, Tango Oscar Lima, após direto, Montes Claros. Confirme quem modulou? 807, está questionando se realmente a velocidade, principalmente a velocidade de 40, se tiver condições, está autorizado. 2.000 pés, ainda me 10 no ajuste. Está livre LS, reporta estabilizado. Gol no 807. Vamos até pelo menos 340. É 326, mantém 230? É 326, reduz agora 210 e está sob vetor esquerda para o 010, limite ao localizador. Esquerda 010, limite ao localizador, canal 326. 5.4, 9.1, pode prosseguir na descida. 5491, foi autorizado 060, redução 210 mais. 060, 210 nosso, 5491. Salvador, Brasil, 90, para descida. Planeais. 1500 pés, ainda 1010 no ajuste. Na sala S de Salvador ou de Recife? Aguarde. Confirmando a hora do plano é 1830, por favor. Gente, o Caracaju, aguarde. Trip 5491, vetor dá para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 105, o limite é radial 300 de Salvador. Esquerda 105, da radial 300 de Salvador, tem condições de redução para 1609, Trip 5491. 491, reduz a 1909. 1909, Trip 5491. Sinal 6326 para o localizador, direita 050, desce 3.000 pés, me 10 no ajuste. Direita 050, 3.000 pés, 1.050, sinal 6326. Salvador, azul 4032. Azul 4032, acione identificação autorizada a Mari, desce ao 080. Identificação Mari 004032. Interesse Juliette, aguarde. Azul 4131, pushback acionamento no 8. Azul 4131-08, portão tá livre, é por táxi. 30 pushback acionamento. Eu vou entrar para o táxi, azul 4131. 5491 para o localizador, direita 135, desce 4000 pés com 1010 na Juxa. Direita 135, descendo para 4000 pés, 1000, 5491. Afirmativo, está livre 2000 pés, reporte estabilizado, China 6326. 2000 pés, China 6326. Vamos lá, um Fox na escuta. Victorino Juliette na escuta para cópia. Alpha Fox, reposta quando pronto. Victor Lindo Juliette na escuta para cópia. Victor Lindo Juliette Salvador Caru, 1000 pés, decolagem da 97, primeira curva direita, corredor Axé, 0160 no transponder, 10935 ao controle. Victor Lindo Juliette. Quatro mais um no mestre dos mil pés, está autorizado o LS, reporte estabilizado. Brinda Juliette. Alô Salvador, o Gol 649 tentou contato com a cliente, a frequência não está em uso? Negativo, informação em curso é o meu, que informa que o cliente não está na auto available, a autorização é aqui com solo. Afirmativo, teria autorização para Ilhéus do Gol no 649? Afirmativo, pronto para cópia. Afirmativo, pronto para cópia. 62, bom pouso. Obrigado. CDP 54, navio, não pode prosseguir na descida? Tá, livre 2 mil pés. 2 mil pés, autorizado LS para o CDP 54, navio, não? Afirmativo, reporte estabilizado. Estabilizado, 35491. Oceania 6326 completa a redução 170 mais, segue um Boeing 737-800, 5 milhas e meia sua frente e da Gol. Reduzindo Oceania 6326. Gol 1807, confirme o treino de pouso, baixar a travada. Com 100 a bordo, alterna Ribeirão Preto e tem 3 horas e 40 de autonomia. Afirmativa Azul 4131, tem táxi autorizado via pátio, Índia, não posso esperar chamar 2886, o altímetro no 0 no 0, 1010. 1010, 1000, 30 via pátio e após Índia, não posso esperar 186, Azul 4131, obrigado, bom dia. Manhã 1703-5491. China 6326, chama a turno no 8612, bom pouso. 86, boa, 6326. Salvador, China 6314. Na 6314, adiciona identificação autorizada a Mari, descida ao 060. Mari 060, identificou China 6314, informação ao vento. Azul 4032, desce ao 050, redução 2209. 050-2209, Azul 4032. Vitorino Juliette, autorizado táxi, reporte quando espera. Controle Salvador, boa tarde, esse é o 3192, informação Romeu. 3192, boa tarde, aciona a identificação autorizada a Mari, descida 070. Identificou a Mari 070, 3192. 12119. Vai chamar o solo 219, 187. 186, boa tarde, tudo que vai. Azul 4032, mantenha ponto de espera. Oceané 6326, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 172, ajuste altímetro 10010. Pouso 10, 10010, Oceané 3026. Tá na ótica, tá pronto, ouvi a minha Juliette. Vitor, Índia Juliette, autorizado a ingressar na pista 17. Reporte a Leandro e Mateno na pista 17. Mantenha a posição do 4131. Confirme. Mantenha os cortejantes. Solicitação, mantendo a posição azul 4131. Felipe 5491, na final de 9 milhas, sem repouso, vai chato travado. Azul 4131, autorizado a linha MT. Ele mantém azul 4131. 2010, azul 4032. Sané 6326, no solo 20, livre à direita, chame solo 1219. 219, que vem à direita, 6326. Prossiga. Sua esquerda é a Morro de São Paulo. Não, o morro é um pouco mais à frente. É antes de morro. Aguarde. 6326. Xané 6326, táxi via Alfa, reporte Enzo, táxi via Juliette. Alfa, reporte Enzo da Juliette, 6326. Baixar travado. Chip 5491, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, chip 5491. Até 190, azul 4032. Está autorizado o lock? Afirmativo. Joguei, Salvador, mais recobrido, ponto de atriz. É curvita 10500 pés, 1010 no ajuste. 1010, ou mais que é curvita, 1010. Final 6314, desce 3000 pés com 1010. 3000 pés, 6314. Trupe 5627, boa tarde. Aracaju, a intenção no 190-190. Pronto para cópia? Copia. 90 graus, 179. Rádio de altímetro 10, 10. Senhor de pouso, 35491. Localizador, curva à esquerda para o 025, reporte estabilizado. Esquerda 025 para azul 4032. Agora 030. 030. Se tiver uma aeronave com transporte de enfermo, visual para piso no 7. 4032. Controle de Salvador, passando a Vitorina Juliette. Decolou no circuito. Vitorina Juliette, prossegue no meu pé. Corredor Axé, reporta passando fora da barra. O pé da Axé, reportará passando fora da barra, Vitorina Juliette. Azul 4131, decolado 24, chame o controle 199-3135. 1935, azul 4131. Salvador, azul 4131, em exceção 360. Azul 4131, boa tarde, contato radar, subir ao 360, direto Lida. Direto Lida da presente, azul 4131. Eco Zulu Novembro, o senhor tem condições de encurtar a perna base pela direita na pista 17. Afirmativo. Encurte, chame na final, Eco Zulu Novembro. Novembro. Forma do tráfego, 12 horas e 5 milhas, está seguindo o corredor Axé no meu pé, é um Papa Alfa 32. Tá sentindo o tráfego. 5 no transponder, o controle em 1 no 9.35, Palm e Alpha Fox. 2, final baixo travado. Azul 4032, continue em aproximação, senhor número 2 para pouso. Tráfego número 1, transportando enfermo na curta final da pista 17. 4032. Reporte quando o ponto de acionamento puxa, corrige não. Quando o ponto de acionamento, o táxi chama a torre, 108612, Alfa Fox. 3192-10, 4000 pés, 1010 no ajuste. 4000 com 1010. 7 10 0 0 E. Coast Guard has a stand, 4000, cost range, cost sight top here, mais. Cruzou o tráfego, ao mais recolhido. Gente, na 6314, desce 2 mil pés, está autorizado a final ILS, reporta estabilizado. Pouso na pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-1-9, ajuste de altímetro 1-0-1-0. E pouso, azul 4-0-3-2. A 2 mil pés, autorizado a final LS, eu chamo a 63 no mar. Eco Zulu Novembro, confirme o local de estacionamento. 612 ou mais. Oi, Salvador, o Papa Romeu, mais que é cobrido. Chega, mais que é cobrido. Ah, passou através de sua sua 500 pés, sua farol de Itapuã, tudo sai. Alfa, prossiga. Da 17, Charito, pela direita. Salvador, negativo, escalfa alfa. Direita. Afirmativo, da presente Bocová à esquerda para a perna base da 17 pela direita. Confirme, terminal 9.